outro dia sem você. Levado te lembro, sobro, não consigo te esquecer. Olha o negócio que cê fez na minha vida. Virei piolho de boteco de esquina. Tô cadastrando todo dia sem você. Levado te lembro, sobro, não consigo te esquecer. Olha o negócio que cê fez. Virei piolho de boteco de esquina. Dono é na Antena Jovem. Sabe essa tal de rotina que o povo reclama? Sabe esse tal de ciúme que só tem quem ama? Eu queria isso pra mim. Parece loucura, mas queria isso pra mim. Coração eu tenho, só me falta amor. Já chegou pra tanta gente, pra mim não chegou ainda. Eu quero o grude do casal, do comercial de margarina. Eu queria alguém pra mim, pra me encher de cafuné, mas o amor passa por mim e gritou né. A premiação do Inhamuse Prêmios deixa você com água na boca. Ficasse pro café, mas o amor passa por mim e gritou né. Eu queria alguém pra mim, pra me encher de cafuné, mas o amor passa por mim e gritou lé, lé. Eu queria alguém pro vinho que ficasse pro café. A premiação do Inhamuse Prêmios deixa você com água na boca. A nossa meta é colocar muito dinheiro no seu bolso. Já chegou pra tanta gente, pra mim não chegou ainda. Eu quero o grude do casal, do comercial de margarina. Eu queria alguém pra mim, pra me encher de cafuné, mas o amor passa por mim e gritou lé, lé. Eu queria alguém pro vinho que ficasse pro café, mas o amor passa por mim e gritou lé, lé. Eu queria alguém pra me encher de cafuné, mas o amor passa por mim e gritou lé, lé. Eu queria alguém pro vinho que ficasse pro café, mas o amor passa por mim e gritou lé, lé, lé. Eu quero ouvir vocês cantando assim com a gente. Vem, vem, vem. Eu queria alguém pra mim. Eu queria alguém pro vinho que ficasse pro café, mas o amor passa por mim e gritou lé, lé, lé. ZYD 935, 94,9 MHz. Rádio Antena Jovem Limitada. Avenida Getúlio Vargas, 135. Assis, São Paulo. Antena Jovem e você. Amizade pra valer. Antena Jovem. Antena Jovem FM. Antena Jovem FM. Agora em Assis, seu pet tem uma farmácia de manipulação só dele. Farmadouro Vet, onde a saúde do seu pet vale ouro. Manipulação de medicamentos veterinários. Mais economia para você e mais qualidade de vida para o seu animal de estimação. Conheça a variedade e a qualidade dos nossos produtos. Farmadouro Vet, onde a saúde do seu pet vale ouro. Na Rua Smith Vasconcelos, 411, WhatsApp 18 92 000 7018 e 3323 5909. Deus é maior. Ouça na Antena Jovem, de segunda a sábado, a partir das 8 horas. O programa No Colo de Jesus e de Maria, com Padre Marcelo Rossi. Um momento de fé feito pra você. Poesia. À frente. Passa à frente. Rádio Antena Jovem FM. Guarda Imóveis. Informa a hora certa. Meio-dia e dois. Guarda Imóveis. Tem de tudo pro seu lar. Guarda Imóveis. É fácil comprar. Sem crediário próprio você vai adorar. Guarda Imóveis. A loja dos bons preços. Antena Jovem. Tem a programação que você gosta. Em casa, no carro, no trabalho. Só da Antena Jovem. Atenção, o Espaço Butinão está com tudo da moda outono e inverno. Os últimos lançamentos para você. Bancas de encher os olhos. Tem bancas com produtos a partir de R$ 9,90, mas são as últimas peças. Vale a pena conferir. E tem mais, tem blusas a partir de R$ 19,90. O Espaço Butinão ainda está com cara de inauguração. Aproveite! Na Marechal Deodoro 241, ali pertinho do Mercadão. Antena Jovem. Love Brands. Uma loja com presentes para todos os gostos, bolsos, idades e ocasiões. Toda semana novidades na linha Balonê, Porque e Imaginarium. Presentes para todas as ocasiões. Love Brands. As melhores marcas, os menores preços. Love Brands Assis. Rua Floriano Peixoto, 610. Telefone 3322-5033. WhatsApp 18996197570. Antena Jovem FM. Ração e Companhia, o pet shop mais completo da cidade para quem ama animais de estimação. Além do ótimo atendimento, você encontra rações, medicamentos veterinários, a maior e mais completa linha de acessórios pet, boutique e uma variedade incrível de produtos para cuidar do seu animal de estimação. Ração e Companhia, na Avenida do Antônio 958, WhatsApp 99711-7004. 94.9 Antena Jovem. Quando você precisar de óculos de grau e óculos de sol, procure a Ótica do Ramiro. Tradição, qualidade e ótimo atendimento. Na Ótica do Ramiro você encontra vários modelos em armações de óculos para grau e muitas novidades em solares. Ótica do Ramiro, referência em ótica em Assis, na Rua Ângelo Bertoncini 445, telefone 3322-5349. Tá na 94, Na loja Maria G você encontra artigos para natação, sutiãs, calcinhas básicas e reforçadas, moda praia, linha gestante, meias e cuecas. E ainda, pijamas masculinos e femininos, lingerie, linha noite, modeladores. Parcelamos suas compras acima de R$150 em 6 vezes no cartão ou em 4 vezes no crediário próprio da loja. Maria G Moda Íntima, venha conferir nossos produtos. Na Rua Sebastião Leite do Canto, número 26, no centro. Telefone 3322-7333 ou 99761-9246. Rádio Antena Jovem. A boa demora na entrega. Pizza Pizza Delivery. São vários sabores, clássicas, especiais, modernas e doces. Mais de 20 opções à sua escolha a partir de R$23,90. Com massa e recheio fresquinhos, assadas na hora. Mamma mia! Atendendo de terça a domingo a partir das 18 horas. Encomende a sua pelo WhatsApp ou ligue 18997600101. Se você retirar no balcão, é mais rápido ainda. Pizza Pizza, na Avenida Davi Passarinho, 781, Complexo Prudenciana. Arrastava corações, eu tô usando pra enxugar meu choro. Olha aqui o espelho.